Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidyananda Goswami Nityanamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Dando continuidade ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali, vamos hoje abordar o estudo do segundo capítulo, Sadhana Padana. Lembramos que no primeiro capítulo é tratado o Samadhi, a conclusão do Yoga Sutra, a conclusão do processo de Yoga, a integração, né, o processo final, o estágio em que o ser se absorve, se integra, tanto na sua natureza completa do ser, como também na natureza de relação íntima e amorosa com o Supremo. Nesse segundo capítulo, Sadhana Padana, vai ser abordado o trabalho mais técnico, diríamos, do processo, a metodologia do processo de yoga vai ser apresentado no segundo capítulo. Sadhana significa justamente disciplina, né? A prática diária, o método aplicado diariamente no processo ou no trabalho, visando um objetivo, como nós já falamos no estudo do módulo 4, a existência de sadhya, um objetivo, uma meta, um propósito. E o sadhana, que é a prática, o método aplicado para essa meta, para se alcançar esse objetivo. Então, sadhana significa, nesse caso, a disciplina. Interessante também observar que nesse segundo pada vai ser apresentado, logo no primeiro sutra, os três sistemas básicos, os três sistemas clássicos do yoga. O primeiro deles, Karma Yoga, né, que é apresentado dentro de uma abordagem da austeridade, que tem como foco ou prioridade ou método a austeridade, tapasya. O segundo é o estudo, a aplicação da compreensão, do conhecimento a respeito do absoluto, o que é definido como Jnana Yoga. E o terceiro, que é Bhakti Yoga, onde vai estar no Yoga Sutra, presente justamente no termo Ishvara Pranidhanava. Então, aqui, nós, nesse primeiro sutra, vamos encontrar esses três aspectos abordados. Nós temos, assim, uma certa definição, uma certa apresentação desses sutras, e especificamente desse primeiro sutra, onde ele vai falar, né, sobre esse processo, unindo esses três sistemas, Karma, Jnana e Bhakti, o que é definido como Kriya Yoga. Então, Kriya Yoga é o processo de purificação, o processo que une esses três sistemas. E eles estão presentes, então, nesse segundo capítulo, assim como também um outro sistema, um outro método que é apresentado no Yoga Sutra, nesse segundo pada, que é o Astanga Yoga. Então, o Yoga Sutra de Patanjali vai apresentar dois métodos de yoga, dois métodos da ciência da autorrealização. Um deles é Kriya Yoga, onde inclui Karma, Jnana e Bhakti. O segundo método é o Astanga Yoga, que são as práticas ou os estágios, né, do Astanga ou do Yoga Óctuplo. Bem, esse sistema de Kriya Yoga, bem como o de Astanga Yoga, estão presentes no Bhagavad Gita. O próprio Bhagavad Gita, ele é dividido dentro dessa configuração do Kriya Yoga. Os seis primeiros capítulos são definidos como apresentação teórica e filosófica de Karma Yoga. O segundo, ou a parte intermediária, né, entre o capítulo 6 e o capítulo 12, vai tratar de Bhakti Yoga. E nos seis capítulos finais, do 13 ao 18, onde vai se tratar de Jnana Yoga. Especificamente no capítulo 6 do Bhagavad Gita vai ser falado sobre Jnana Yoga. Jnana Yoga, abordado no Bhagavad Gita, é o mesmo sistema abordado no Yoga Sutra, como Astanga Yoga. Então, Astanga Yoga e Jnana Yoga, também às vezes é apresentado por alguns mestres e intérpretes da filosofia do yoga no século XX, é tratado como Raja Yoga. Então, todos esses termos se referem ao Astanga Yoga de Patanjali, ao Astanga Yoga, originalmente de Kapila Deva, certo? Então, Raja Yoga ou Dhyana Yoga, Dhyana meditativo, o processo meditativo. Logo, o sistema todo de Patanjali, o sistema todo apresentado dentro do Yoga Óctuplo, do Astanga Yoga, visa a meditação, não visa meramente poderes místicos, né, que vão limitar o processo de desenvolvimento espiritual do praticante do yoga. Então, essa seria basicamente a configuração. A parte de Karma Yoga no Astanga é visto dentro dos quatro primeiros estágios: Yama, Niyama, Asana e Pranayama. Esses quatro iniciais, que são definidos como Bahiranga Yoga, o aspecto externo, a prática ainda externa do yoga, definem tapas, tapas austeridade, né? A atividade em que você vai envolver o corpo físico dentro de um processo de autocontrole. O segundo, Swadhyaya, que é o aspecto do estudo, do autoestudo, que está envolvendo Jnana Yoga, ele inclui o quinto e o sexto degrau, que é Pratyahara, introspecção, e Dharana, que é a concentração. Especificamente, Pratyahara, a introspecção, que faz essa ponte entre a prática externa, Bahiranga, para a prática interna, Antaranga, é o que se constitui como a ponte de ligação. O processo onde vai se iniciar a introspecção, onde vai se iniciar realmente a mudança de consciência de um foco externo para um foco interno. Isso é muito bem visto também na psicologia, principalmente na psicologia junguiana, essa abordagem, né, da introspecção, do processo do intuere, de despertar a intuição. Esse trabalho da intuição já vai ser desenvolvido, apresentado ou expandido já nos três estágios finais, que inclui Dharana, Dhyana e Samadhi. Isso, então, é chamado de Samyama. Samyama é a integração desses três estágios finais: Dharana, concentração; Dhyana, meditação; e Samadhi, a absorção integrativa, ou seja, momento em que o eu se integra. Isso significa que ele vai integrar todo o processo, não é apenas a meditação, não é apenas a concentração, mas a própria concentração, ela já é em si um estágio da meditação que também vai se desenvolver, sendo nele um estágio para o samadhi, um estágio para a integração completa do ser. Agora, esse segundo momento, que é o Bahiranga, a prática interna, passando por Pratyahara, que é a introspecção, o ponto de o eixo de transição da prática externa para a prática interna, não está desacoplado, não está desvinculado do processo inicial ou dos etapas iniciais, como Yama, Niyama, Asana e Pranayama. Certo? Não está desvinculado. Ou seja, quando se chega no Samadhi, essa integração final, na verdade, é uma integração completa, uma integração desde o processo físico do corpo, da austeridade, certo? Também incluindo o estudo, principalmente a prática da autoanálise, do autoconhecimento, do autoestudo, que é caracterizado em Swadhyaya, né? O estudo a respeito de si próprio, que é da sua natureza, aquela natureza que pertence ao ser, intrinsecamente presente no ser. Não é meramente um estudo do mundo físico, um estudo de aspectos transitórios, mas sim o estudo daquilo que é essencial, que é inerente ao ser vivo. Isso é, então, Swadhyaya. Dessa forma, então, nós vamos ter no Bhagavad Gita esses sistemas presentes: Karma, Jnana e Bhakti. Ou seja, a ponte dos sistemas de yoga estão vinculadas entre essas duas obras, originalmente Bhagavatam, Bhagavad Gita, e na era clássica, no Yoga Sutra de Patanjali. Então nós vamos estar, vamos ler aí essa sequência dos sutras do segundo Pada, cada um deles, começando pelo primeiro, né, onde vai justamente se definir este aspecto de Kriya Yoga. Então, segunda parte, Sadhana Pada, estamos fazendo a leitura do Yoga Sutra de Patanjali, uma abordagem prática do Gustavo D'Auster, com comentários de Howard Resnick. 2.1 Tapa Swadhyayeshvara Pranidhanani Kriya Yoga. Yoga da ação é austeridade, estudo dos Vedas e devoção a Deus. Então ele já começa realmente definindo Kriya Yoga. É Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhanava. 2.2 Samadhi bhavanartha kleshatanu karanarthascha. O propósito é atingir o transe e diminuir o sofrimento. Então nós vemos que klesha ainda é um aspecto da mente, um aspecto criado, né, pelas identificações criadas na camada mental, no Manamaya Kosha. Então esses kleshas vão criar condições de sofrimento. Então, de uma maneira muito ainda simples, ainda no aspecto ainda karma, yogi, o transe ou o samadhi tem como finalidade diminuir o sofrimento. Mas não é uma diminuição do sofrimento no sentido de reduzir meu drama existencial, mas sim extirpar o drama da existência. E, na verdade, essa extinção do sofrimento se resume em compreensão completa sobre a nossa natureza, a natureza do ser. Então, não é apenas um paliativo. A proposta desse samadhi é realmente de extinguir a ignorância, a avidya, pois a ignorância é a causa de sofrimento. É o que vai ser dito logo à frente. O 2.3. Avidyasmitara gadveshabine veshaklesha. Os sofrimentos são ignorância, egoísmo, paixão, ódio e obstinação. Então nós vemos que aí já é definido o que é klesha. Quais são as causas do sofrimento? Então a primeira delas é a ignorância. 2.4. Vai se definir o que é ignorância. Avidya kshetranutera shampashprashuptatanu vichinodaranam. Ignorância é o campo dos demais sofrimentos, que podem estar dormentes, diminuídos, esporádicos ou proeminentes. Então, se Patanjali expõe que realmente é a raiz de todo sofrimento existencial é a ignorância. Vamos ver agora o que é essa ignorância. 2.5. Anitya shuti dukkhanam tma shu nitya shuti shuktatma kyat avidya. Ignorância é aceitar o impermanente como permanente, o impuro como puro, a felicidade como infelicidade e aquilo que não é o eu como sendo o eu. Então é uma inversão. É como você olhar no espelho da água e ver o reflexo de uma árvore na água, imaginando que a árvore que está na água é a verdadeira árvore, quando na verdade a árvore real está fora da água. Então, mais ou menos isso é a ideia do mundo material, a ideia da realidade na qual nós vivemos, acreditando que essa realidade, que na verdade é o reflexo que está sendo feito sobre a superfície da água, é verdadeira. Quando, na verdade, o real é o transcendente, o espiritual, de onde se manifesta o objeto que vai se refletir nesta realidade aparente. Então, a ignorância é ignorar a natureza essencial do ser. principalmente essa parte final, né, que é dada como Sukhatma Kriyatihi, né, ou seja, negar ou confundir o que é o eu, identificar o eu como corpo, achar que o eu é o corpo e não o ente que está dentro do corpo. 2.6. Dridarshana Shaktur Ekatatma Tevashmita. Egoísmo é considerar o olho e o poder de visão como sendo idênticos. Então, essa ideia dada de que o olho não vê por si só. Os olhos só podem ver porque a consciência ou a alma tem o poder da visão. Né? Considerar que eu posso ver porque tenho olhos é, na verdade, sinônimo ou a causa do egoísmo. É uma característica do egoísmo. Isso vai refletir, claro, em campos psicológicos, no sentido de achar que somos independentes, que somos ou temos total independência, né, sobre a natureza material. O que dizer, então, sobre a natureza divina, sobre Deus? 2.7. Sukhanu Shairaga. Paixão é apego à felicidade. Paixão, raga, é aquela motivação incessante, certo? É você estar apegado à felicidade, você faz de tudo para manter essa felicidade, sem qualquer garantia de que ela vai realmente existir ou ser mantida, né? Porque, na verdade, essa felicidade é baseada no reflexo sobre o lago. 2.8. Dukkha Anushayi Dvesha. Ódio é apego à infelicidade. Então veja que você querer fugir da felicidade, você imaginar que algo, alguém vai ser a causa da sua infelicidade, você então gera uma aversão, né? Porque Dvesha, na verdade, é o aversão. Raga, apego, dvesha, aversão, certo? Então, dukkha, dukkha é o sofrimento, manushyai, dukkha, manushyai, é o medo, a aversão ao sofrimento, certo? Então, dessa aversão ao sofrimento surge o ódio. 2.9. Swarasava hi vidusho pi tataru do binivesha. Mesmo uma pessoa culta, a obstinação movida por sentimentos pessoais é profundamente enraizada, ou seja, a inconsequente luta pela sobrevivência. Né? Qualquer pessoa está sempre nessa temerosidade da iminente perda do corpo, da morte, do que vai acontecer após o momento final. Qual a segurança, qual a garantia eu tenho do que vai ser na próxima vida. Então, isso é feito em volta ou ao redor de muitas e muitas tentativas de se preservar um padrão, né, ou um nível, ou uma condição de segurança, ou a própria manutenção física do corpo, a própria manutenção da saúde, a alimentação. São preocupações que todos os seres vivos, na forma humana, têm. Você observa que um pássaro ele pega apenas o que lhe interessa, que vai apenas matar, saciar a fome dele naquele instante. O homem tem a tendência a armazenar, né? Fazer um galpão enorme para armazenar produtos alimentícios, né? Mas não temos uma garantia. De repente, posso guardar dentro de um armazém toneladas de grãos e não significa que eu vou comer. Usar todos esses grãos. Pode ser que eu perca a minha forma humana antes mesmo de alimentar de 1 quilo desses grãos. Quer dizer, não temos uma garantia. Isso é abnivesha, né? A luta pela sobrevivência, essa incessante força contrária ao próprio ritmo natural da vida. Uma das características é, por exemplo, o medo da velhice, o medo da morte. Todo mundo hoje quer evitar a velhice, evitar as características que surgem ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento de um ser, né? Por exemplo, algumas rugas, ou por exemplo, cabelos brancos, não é mesmo? Então, não posso mais usar as minhas roupas, ou continuar usando assim, roupas de adolescentes, né? Estou com 60 anos, 70 anos, mas vou tentar camuflar essa minha característica etária, né? Dentro de uma roupa um pouco mais jovial. É, mas é uma tentativa de fuga, a bem ver. Depois temos Sutman, agora aqui 2.10. Te pratipa savakeya sukshma. Os sofrimentos sutis são anulados, revertendo o seu fluxo. Ou seja, sentimentos, sofrimentos sutis, na verdade, são aquilo que está presente no nosso campo mental. Certo? Sukshma. Problemas criados pela nossa mente. Então, a energia que está sendo colocada nesses problemas mentais, ela deve ser revertida. É assim que nós vamos conseguir anular a influência dos sofrimentos mentais. Certo? Diríamos os problemas psicológicos, as crises psicológicas, né? Todos os sofrimentos causados dentro do nosso campo psíquico. Ou seja, reverter. Essa reversão nós vamos ver que é simplesmente dentro do processo de yoga, pratyahara, a introspecção, colocar essa energia novamente para dentro de si, voltar a energia da consciência para o seu autoconhecimento. Não é um processo simples, né? Devemos realmente observar isso, que no momento de crise você dificilmente vai conseguir, ou vai ter esse ímpeto, esse ânimo, essa determinação de se desligar dos objetos externos e voltar para o objeto interno da busca interior. Não é fácil. Porém, é necessário. 2.11. Dhyana kriya stad vrittayaha. Estas funções da mente, Dhyana, são anuladas através da meditação. Que funções mentais? As funções de lançar para fora a nossa consciência, lançar para fora o fluxo vital, lançar para fora a concentração, ao invés de concentrar-se internamente, né, pratyahara e dharana, entrar em samyama, essa concentração está indo para o mundo externo, né, para o mundo fenomenal, para o mundo virtual, para o mundo efêmero. E sendo efêmero, minha concentração vai ficar totalmente fragmentada, independentes situações passageiras. Certo? O que é isso? Vrittayaha. Né? Esse termo volta aqui a ser usado por Patanjali, que são as funções mentais. Né? Vritti, as ondas mentais, na verdade, vritti é o fluxo, o movimento natural da mente. A mente tem esse natural movimento, não é uma coisa absurda ou antinatural. A mente é assim. Porém, o trabalho do yoga é amenizar. Amenizar esse movimento. Como? Estando consciente deles, estando consciente do que está causando esses vrittis. É o que vai ser apresentado logo mais. 2.12. Kshamula karma chayo drishta drishta jamma vedanyaha. O acúmulo de karma tem sua raiz nesses sofrimentos e é conhecido através de nascimentos vistos e não vistos. Então, agora já temos um outro ponto, né? A questão do karma. Esses kleshas causam um acúmulo kármico, um acúmulo de reações, um acúmulo de situações condicionantes. Certo? Que vão se manifestar, muitos deles você reconhece, muitos deles você percebe, entende e tem consciência de que eles existem, em alguns casos, outros não, outros são muito sutis E tais condicionamentos se manifestam, às vezes, de maneira muito não tocada pela nossa consciência. Por exemplo, a inveja, a cobiça. Não é? Como nós podemos identificar? Eu sou uma pessoa invejosa. Eu sou uma pessoa cobiçosa. Eu sou uma pessoa irada. A ira ainda é um aspecto que às vezes você tem noção. Uma pessoa mais civilizada, uma pessoa mais sóbria, ela percebe o momento de ira. Porém, perceber dentro dela mesma que há em sua natureza condicionada o aspecto da inveja é um pouco mais sutil, um pouco mais delicado, né? É o que está tratando, nesse caso, esse Sutra 12. Certo? Drista, Yama. Alguns são vistos, outros não. Agora, Veda, Nyaha. Ter conhecimento. Então, a ideia de se estudar, de se conhecer, é para ter conhecimento e perceber essas nuances da nossa consciência, que os vrites mentais estão cavando, estão criando sulcos na consciência, condicionamentos na consciência, redes de tramas, redes de conduções das nossas atividades, conduções condicionadas dos nossos hábitos, né? Então você vai vendo que nessa parte metodológica, entra muito novamente o aspecto da psicologia, da mente, como que a mente está trabalhando dentro do método e como a mente vai se revelando, como ela vai sendo observada. É a observação parte do processo, parte do método do yoga. 2.13 Satim letad vipakajati ayu bhogah. Quando a raiz existe, frutifica como nascimento, um prazo de vida e experiências mundanas. Então, observa que essa raiz, na verdade, é um condicionamento interior. É uma característica que está ali na consciência, enraizada, e que ela vai germinar. E à medida que ela germina e ela não é notada, não é controlada ou aniquilada através do conhecimento, através da consciência discriminadora, essa raiz ela vai se manifestar no campo mental, nos sentidos, na ação, se efetivar no mundo físico, criando ali um karma, criando um condicionamento agora já externo, sendo uma semente mais densa de um comportamento ou de uma atitude um pouco mais visível, essa reação vai ser imediata. Quando não, sendo uma semente um pouco mais sutil, um pouco mais refinada, às vezes essa reação não é de imediato. Ela pode demorar alguns dias ou algumas horas, como também pode demorar uma vida e se manifestar em algum momento futuro. 2.14 Ter ladha paritapa phala punya punya retutva. Por serem a causa de piedade e impiedade, seus frutos são o prazer e o sofrimento. É onde está enraizado toda a ação oriunda do nosso campo mental. Certo? Toda ação ela é dotada já de um aspecto. Punya, né, ligado à atividade piedosa, ou a punya de uma atividade impiedosa. A atividade piedosa traz satisfação, prazer, felicidade. A atividade impiedosa traz sofrimento, né, tristeza, dor. 2.15 Parinama tapasamskara dukkhai gunavritti virodacha dukkham eva sarvam vivekina. Aqui um ponto central, a palavra samskara. Tradução: Como as misérias de um mundo material em constante mutação, Parinama, vivendo sob o jugo de nosso condicionamento e por causa dos conflitantes modos da natureza, tudo é apenas miséria para a pessoa de discernimento. Então, observe que, na condição de uma consciência, de um ente, de uma pessoa, de um yogi consciente, discriminadora, ela vai notar que a condição material é dotada de misérias. Misérias aqui como kleshas, né? Que aqui aparece a palavra dukkham. Dukkham não é sofrimento, dukkham é problemas, problemas, dificuldades, certo? Dukkha, dukkhalayam. Ela vai justamente ser originada de gunas. No momento estou bem, sattva. No momento estou a mil, rajas. No momento estou mal, para baixo, ou estou triste, ou estou cansado, tamas. E essa situação toda ela é parinama. Parinama é movimento, mudança, constante transformação, mutação, certo? Baseado no quê? O que que vai criar este enredamento da alma nessas condições dos gunas, vrit, que está moldado pelo parinama, pelos movimentos? É justamente samskara. Samskara são as impressões que ficaram na mente, como eu falei há pouco, no sutra anterior, dos sulcos, das veias, dos canais que os condicionamentos do karma ou das nossas ações foram sutilmente cavando na consciência. Então, um hábito, um pensamento, uma maneira, um modo de ser, ele é já condicionado nessas raízes. Isso é definido como samskara, certo? Condicionamento mais sutil. Samskara, em alguns momentos, também pode ser entendido paralelamente, com muito cuidado, com muita cautela em termos conceituais, em alguns aspectos que se perde, mas ele poderia ser considerado o nosso inconsciente. Dentro da visão da psicologia do yoga, da psicologia oriental, da psicologia védica, samskara é o inconsciente, o aspecto inconsciente do homem, do ser. 2.16 Heyam Dukkham Anangatan. Deve-se evitar a miséria que está ainda por vir. Apenas uma predição. 2.17 Drastri Drashya Samyogoheya Hetu. Deve-se abandonar o conceito que o observador e o observado são iguais. Aqui, então, deve-se eliminar a consciência monista. O objeto observado não é o mesmo que o observador. Sujeito e objeto são diferentes. São constitucionalmente diferentes. Então, aqui, Patanjali já coloca um ponto. 2.17 é enfático de que a ideia central do yoga, de drishta ou de drastri, não é monista, não é apenas energia, é de individualidade. Ou seja, o observador nunca é o objeto que ele observa. 2.18 Prakasha Kriya Stiti Shilan Bhutendriyatmakam Bhogapavargartam Drishyam. O observado, caracterizado por clareza, atividade e estado de ser, constituído de elementos materiais e órgãos dos sentidos, tem como propósito o desfrute material ou a liberação espiritual. Então, aqui nesse aspecto, o observado já não é mais um objeto externo, mas é o próprio corpo, a própria condição do ser. Tudo aquilo que está constituído no ser, seu campo mental, seu campo cognitivo, seu campo sensitivo. os seus sentidos de percepção, tudo isto é agora elemento também de observação. Ou seja, tira-se o observador da superfície externa, da função olhar ou da função visão, e conduz essa consciência para um nível mais profundo, para o nível da consciência, do observador mais profundo, da alma. Este é o drastri, né? O observar profundamente a partir do eu profundo. Então, os objetos de observação agora já não são mais os objetos externos do mundo físico, mas os objetos sutis do ser presente. 2.19. Vishesha vishesha linga matralingani puguna parvani. As divisões das qualidades do visível são específico, não específico, marcado e não marcado. 2.20. Drastadrish matrasudho pipratyaya nupashya. O observador é simplesmente o poder de observar. Apesar de o observador ser assim, pura cognição, é necessário firme convicção para ver o observador. Então, note que há uma profundidade, não é uma coisa efêmera ou superficial. Há uma profundidade, um nível de consciência que esse observador vai estar presente para observar o conteúdo mental do seu próprio ser. 2.21. Tad artha eva drishyasyatma. Drishyasyatma. A única razão de ser do observado é o observador. Aqui então um sutra importante. 2.21. Justamente a palavra drishyasyatma. Dois 22. Kritartham pratinashtam apianashtam tadanya sadharanatvat. Apesar de ter perdido seu valor para aquele que já cumpriu seu propósito, o observado não perdeu seu valor para os outros. Então é uma questão muito voltada à ideia de solipsismo. Não há no yoga a ideia de solipsismo, ou seja, de que o mundo que eu vejo é real apenas para mim. Ou só é real o mundo ou o objeto percebido por mim. A ideia do solipsismo é negado aqui nesse Sutra 22. 23. Swaswami Shaktyo Swarupopalabdhi Hetu Samyoga. Identifica-se a natureza da energia daquilo que é possuído com a do possuidor. Então, aí se mostra um aspecto já da cobiça, né? Um aspecto da energia que se coloca sobre algo, dotado do ego, dotado do egoísmo, dotado do aspecto de posse, né? Como você tem sobre o objeto possuído as características do possuidor, já não mais do observador sobre o observado, mas agora do possuidor do possuído. 2.24. Tasya retura vidya. A causa dessa identificação é a ignorância. Ou seja, a ideia de possuir é ignorância. A ideia de ser o controlador é ignorância. A ideia de se identificar com o objeto observado é ignorância. Tudo isto baseado em retur, a identificação. 2.25. Tad abhavat samyoga bhavo anantadrishesh kaivalyam. Quando a ignorância não existe, a identificação não existe. O abandono dessa visão é liberação. Então, liberação é sinônimo de não identificação. Liberação é o resultado de extinguir a ignorância. A ausência de ignorância é a ausência de identificação ilusória com aquilo que não é o eu. E o fim dessa identificação é a liberação. 2.26. Lembrando que apenas que a Patanjali está tratando nesse ponto, 225, Kaivalya. Está falando justamente da característica do último Pada, né, que é Kaivalya Pada, que é o último capítulo, o quarto capítulo. Ele já está dando então uma prévia do que vai ser falado no quarto capítulo. 226, Viveka Kyatir Aviplava Hanopaya. A maneira de abandonar essa visão é manter ininterrupta consciência de distinção. Ou seja, Viveka, discriminação. Mantendo essa discriminação constante entre o permanente ou o eterno do impermanente, o transitório. Essa constante distinção, essa constante discriminação vai conduzir ao fim da identificação, naturalmente com o fim da ignorância, e conduzir assim à liberação, Kaivalya. 227. Dasya Saptada Pranta Bhumi Prajna. A fase final desse processo é a sabedoria de sete partes. Esse é um sutra um pouco polêmico, um pouco confuso. A maior parte dos mestres autênticos ou que seguem uma linhagem mais clara dizem, né, e é um fato, que Patanjali não deixou nenhum dado factual do que é essas sete partes. Mesmo assim, alguns mestres dão interpretações, inventam suas teorias, inventam seus conceitos para dar uma complementação, um suporte a essas sete partes, que mesmo Patanjali não falou o que são. Certo? Então ele deixou em aberto o que não nos cabe realmente, então, especular o que seria isto. Vamos ver. 2.28. Ao praticar os componentes do yoga, as impurezas são destruídas e a luz do conhecimento revela as verdadeiras distinções. Então, aqui ele já está mostrando que o processo vai naturalmente conduzindo a essa clareza de consciência. 2.29. É onde ele vai falar justamente do Astanga Yoga. Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhi Sthavangani. Os oito componentes do yoga são autocontrole, observâncias, posturas físicas, controle da respiração, retração dos sentidos, concentração, meditação e transe. Podemos entender que até o Sutra 26 foi-se falado, foi-se apresentado sobre Kriya Yoga, foi falado sobre o processo de Karma, Jnana e Bhakti. Agora, entre o 27 e 28, foi feita uma transição, sendo que no 29 se inicia a descrição então do Astanga Yoga. 2.30. Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Parigraha Yama. Ele vai falar agora cada degrau, as características, os aspectos de cada um desses degraus do yoga. Aqui, Yama. Autocontrole significa não ferir, ser veraz, não roubar, ser casto e não ser possessivo. 2.31. Jati Desha Kala Samyaya Anavatinat Sarva Bhauma Mahavratam. Estas regras de autocontrole são universais e não limitadas por nascimento, lugar, tempo ou circunstância. Esse é o grande voto. 2.32. Saucha Santosha Tapas Swadhyaya Ishvara Pranidhana Ni Niyama. As observâncias são limpeza, satisfação, austeridade, estudo e devoção ao Supremo Senhor. 2.33. Vitarka Badhane Pratipaksha Bhavanam. Quando vitimado por más deliberações, deve-se efetuar o oposto. 2.34. Vitarka Ahimsa Adhaya Krita Karita Anumodita Lobakroda Moha Purvaka Mrdu Madhya Admatra Dukam Agya Anantaphala Iti Pratipaksha Bhavanam. Deve-se efetuar o oposto, porque as más deliberações, tais como ferir outros, seja diretamente, indiretamente ou permitindo que aconteça, baseado em ganância, raiva ou ilusão, seja em grau leve, médio ou severo, trazem infindáveis frutos de miséria e ignorância. É uma descrição bem longa aí de aspectos mentais e aspectos psicológicos, né, de como vai se desenvolver a questão de Hinsa, a questão da não violência. 2.35 Ahimsa pratishthayam tadsanidho vira tyaga. Ao situar-se em não violência, não haverá hostilidade ao redor. Então, o que causa a não violência? Não é apenas um ato para si, mas sim um ato que envolve outros seres que estão direta ou indiretamente envolvidos com você. 2.36 Satya pratishthayam kriyapala arashrayatvam. Ao situar-se em veracidade, a ação e seus frutos terão uma base válida. E ponto. Veracidade. Esse é um ponto sempre importantíssimo dentro do processo de yoga. E aqui se fala que a ação, não meramente um comportamento de índole, de moral, um comportamento psicológico meramente, mas toda a ação, o ser por completo está envolvido dentro de um comprometimento veraz, um comprometimento com a veracidade. Tal situação resultará em base válida, ou seja, toda a ação de uma pessoa veraz redunda ou remete a um resultado também satisfatório, a um resultado veraz, a um resultado autêntico ou válido, né? Diríamos que, baseando-se numa tradição, baseando-se em conhecimento autêntico, autorizado, tudo que for feito em nome ou com base nessas raízes será positivamente ou será um fruto auspicioso, um fruto benéfico, um fruto virtuoso, um fruto piedoso, né? Daí então o peso e o significado da questão da veracidade. 2.37 Ashteya pratishthayam sarvaratna upasthanam. Ao situar-se em não roubar, todas as riquezas estarão à mão. Ou seja, esse é um ponto também apresentado nos Upanishads, especificamente no Ishopanishad. A ideia é de que cada um tem o que merece, tanto positivo quanto negativo, claro, mas que cada um possui a sua cota necessária, a sua cota por lei. Então não me cabe, de forma alguma, invejar, cobiçar ou mesmo roubar algo que não me pertence, tirar do outro aquilo que é do outro, trazer para mim aquilo que não é meu, né? Então, uma coisa muito clara dentro da ética do yoga, dentro da ética do Ashtanga Yoga. 2.38 Brahmacharya pratishthayam virya labha. Ao situar-se em castidade, ganha-se potência. Castidade no sentido de direcionar a energia vital, a energia da vida para o propósito do autoconhecimento, para o propósito do conhecimento, da transcendência. Certo? Não se estabelece aqui uma necessidade radical ou inflexível com relação à questão castidade. Ou seja, para ser um yogi não é necessário, estamos em pleno século XXI, se abster da vida familiar, se abster da vida com um companheiro ou com uma companheira, mas que o propósito de qualquer situação de nossa existência é buscar pelo autoconhecimento, buscar pela aplicação prática do conhecimento, quem sou eu, né? Essa é a prioridade. Então, essa busca pelo autoconhecimento, esse direcionamento da energia vital para a busca do autoconhecimento, gera ou manifesta para o ser potência espiritual, virya. 2:39, aparigraha sthaire, jamakatanta sambodha. Ao situar-se em não possessividade, atinge-se a compreensão do nascimento, não querer posse, né? Não ter, não possuir posse no sentido de não ter nada, não ter bens, não ter posses, no sentido físico, no sentido fenomenal, mas internamente, não acumular posses, ou seja, isso é sinônimo de ganância, sinônimo de cobiça, certo? Você pode ter tudo fisicamente, mas internamente, no campo mental, dentro da sua constituição psicológica, existencial, transcendente, metafísica, ou basicamente psicológica, não tem qualquer vínculo com as posses, certo? Então a possessividade não é não possuir bens, mas é não possuir a ideia de possuidor. Ter posses, mas sem ser o possuidor. Mas sim aquele que cuida, aquele que preserva, aquele que mantém suas posses, pois suas posses são, na verdade, posses de Deus, posses de Ishvara, do Supremo, que estão temporariamente sob o nosso jugo, para a nossa utilização, para o nosso uso, sob o nosso cuidado, sob nossa responsabilidade. Essa é a ideia. Shaucha swanga jugupsha sparair asamsarga. Da limpeza surge a aversão ao corpo e ao contrário e ao contato íntimo com os corpos dos outros. Aqui, claro, pode abrir um campo assim para uma questão um pouco duvidosa. Como assim? Da limpeza surge a aversão ao corpo e ao contato íntimo com os outros corpos, né? Uma coisa um pouco radical. Na verdade, a ideia de que o corpo, ele por si só, não tem condições de ir para um rio tomar um banho, não tem condições de ir para o banheiro escovar os dentes, não tem condições de fazer as suas higienes. O que faz tudo isso é a consciência, é o ser que está dentro desse corpo. Certo? Então, a ideia é de que essa limpeza não é apenas física, mas a limpeza é na nossa consciência. Ter uma limpeza da consciência, ter um processo, no caso a meditação, que limpe, que purifique a nossa consciência, certo? Pois a limpeza excessiva do corpo, né, uma ideia apenas corpórea, manter uma limpeza corpórea assim radical, vai levar a pessoa a uma certa disfunção psicológica, no caso, né, porque ele vai ficar realmente aversionado ao corpo. Né? Como temos assim questões, por exemplo, bulimia, um exemplo, né? Mas toques, em tantas situações onde nós podemos entender a presença dessa disfunção no campo psicológico para uma função prática fenomenal do corpo no mundo, né? Então, na verdade, essa limpeza é no campo da consciência. 41. Sattva Shuddhi Saumanasya Ekka Agrya Indriya Jaya Atmadarshana Yogi Atvani Cha. E também surge a pureza do ser, alegria, foco, vitória sobre os sentidos, autoconhecimento e qualificação para o yoga. Então, a partir da consciência sendo trabalhada, tudo o consequente irá ocorrer. 2:42. Santosha Anuttama Sukhalabha. Da satisfação obtemos a maior felicidade. Então, satisfação é uma característica do yogi. O yogi não é uma pessoa que está sempre insatisfeita, lamentosa, reclamando, né, observando tudo com uma visão obscura, densa, pesada. Não, o yogi ele está sempre satisfeito. Não é uma satisfação seca. Ou é uma satisfação fugidia, certo? Mas é uma satisfação de gratidão. O principal, né? Na verdade, Satisfação só pode ser fruto de gratidão. Ser grato e grato a Ishvara. Daí vem a ideia Ishvara Pranidhanava. Entregar a Deus tudo, a situação boa, a situação ruim, tudo que estiver dentro da nossa realidade, dentro da nossa realização, dentro da nossa vida, vivência, experiência, oferecer a Deus em gratidão. Isso é santosha, satisfação. E dessa satisfação você não tem necessidade de nada externo. Mesmo possuindo tudo, você está satisfeito por estar de bem com você, em conexão com o Supremo, grato ao Supremo. 2:43 Kaya Indriya Siddhir Asuddhik Shayat Tapah Saha. Da austeridade, da destruição das impurezas, vem a perfeição do corpo e sentidos. Então, a austeridade não é para poderes místicos, austeridade não é para inflar o ego, austeridade não é para sair na foto do Facebook, austeridade não é para ganhar nome, reputação ou fama, austeridade é para limpeza, pureza, purificação do corpo e dos sentidos. Pois essa purificação do corpo, dos sentidos, no sentido de fazer aquilo que tem que ser feito, e não fazer o que a mente, o corpo e os sentidos querem, mas aquilo que o ser precisa fazer por sua própria necessidade, para sua própria satisfação espiritual, ontológica. Isso é austeridade. Isso vai levar à perfeição dos sentidos, à perfeição do corpo, e não à perfeição egoística, né? Mas uma perfeição no sentido de usar o corpo, usar os sentidos para a sua real finalidade, que não é ficar aqui, mas como nós vimos lá no início, um pouco antes, é a liberação, superar a ignorância, através do desprendimento, da identificação ilusória com o transitório. E o corpo é transitório, os sentidos são transitórios. Então, qual a finalidade de elementos transitórios? Qual a função, já que eles são transitórios? Realizar o eterno. Para realizar o eterno é necessário purificação. Para a purificação é necessária austeridade. Dessa austeridade, então, leva-se à perfeição, o uso correto do corpo e dos sentidos, e, consequentemente, da mente. 2:44. Estamos aqui. Svadhyaya ishta devata samprayoga. Do estudo de textos sagrados vem a comunhão com a deidade escolhida. Então, aqui pontualiza-se Swadhyaya, a questão do estudo, a necessidade do estudo. Né? Textos sagrados, estudo não é estudar revistas, não é estudar matérias de revistas sobre yoga, revistinhas sobre, né, espiritualidade. Não. Textos sagrados, Ishtadevata, Sampra-yoga. Sampra-yoga. Você vai estar em yoga à medida que você, Swadhyaya, estuda a si próprio, baseado no conhecimento dos textos, Devata, sagrados, certo? 2:45, Samadhi Siddhir Ishvara Pranidhana. Novamente aparece Ishvara Pranidhana, certo? Mais uma vez aparece esse conceito de rendição suprema, terceira vez. Da devoção ao Senhor vem a perfeição do transe. Então, não é de outros elementos. Bhakti, já que o aspecto em Kriya Yoga é Ishvara Pranidhanava, Bhakti, Ishvara Pranidhanava, é de Bhakti que vem a perfeição do transe. Samadhi, Siddhi, Samadhi, perfeição, Siddhi, Ishvara Pranidhanava. Muito claro aqui. 2:45, Patanjali deixa claro que a conclusão do Yoga depende de Bhakti, Ishvara Pranidhanava. Devoção ao Supremo, rendição ao Supremo. 2:46, Sthira Sukhan Asanam. Depois, então, de Ishvara Pranidhanava, que é o último estágio, a última etapa de Niyama, Ishvara Pranidhanava, começa-se, então, Asana. Passa para o terceiro componente do Yoga, Octuplo, Asana. E aqui se define o significado de Asana, ou a ideia, assim, prática do asana, né? A postura do yoga é firme e confortável, simples, Nada mais. Sthira Sukha. Firme. Sukha. Confortável. 2.47. Prayatna Shaitilya Ananta Samati Bhyam. Atinge-se isso relaxando o esforço e ficando como Ananta. Ou seja, relaxando o esforço. E se alcança firmeza. E ficando como Ananta, ou seja, focando o infinito, você alcança conforto. Sair do transitório, cair, entrar, mergulhar no eterno. Né? Basicamente isto. 2.48. Tato dvandva anambigatha. Assim fica-se inatingido pelas dualidades. Somente nesse aspecto de eliminar as tensões, eliminar a identificação e focando no infinito, no transcendente, supera-se as dualidades. 2.49. Tasmin sati svasya prajvasa yogati vichedah pranayama. Pranayama agora. Nesse estado, atingimos o controle da respiração, regulando o fluxo de inalação e exalação. Apenas isto. Regular o fluxo respiratório. 2.50. Bahya abhyantara stambha vritti desha kala samkhyabhi parisdrishto dirgha sukshma. O fluxo da respiração é constituído de inalação, exalação e retenção, podendo ser superficial ou profundo, de acordo com onde, por quanto tempo e por quantos ciclos é mantida. Então aí já entra nos detalhes. Patanjali não entra nos detalhes técnicos do pranayama, mas ele especifica a questão, diríamos, teórica da prática. Né? Você então vai ter dimensões ou níveis da prática do pranayama. E esses níveis vão ser então preenchidos ou completos dentro de cada técnica. 2.51 Bahya Abhyantara Vishaya Kshepi Chaturtaha. Um quarto tipo vai além da inalação e exalação. Então, observe que ele já está partindo da mera respiração, inalação, exalação e retenção para níveis mais profundos. E então passando para um que está já além do aspecto inalação e exalação. 2.52 Tatakshyate Prakasha Avaranam. Com isso, a cobertura da iluminação é removida. Então, já é agora um nível de consciência mais profunda. Se adentra um nível de consciência em que a própria movimentação, o próprio fluxo da respiração já está sendo superado, transcendido. Esse é o momento exato, quando você já não está mais preso à observação da respiração, não está mais identificado ou racionalizando, não está mais necessitando de uma discriminação entre estou inalando, estou exalando. Mas esse fluxo está ocorrendo e você agora já não está mais observando no campo físico sutil da respiração, mas observando agora o objeto da respiração, o objeto que está respirando, pulmões, fluxo vital, pranamaya kosha, passando então para um outro campo de observador. E observando também manamaya kosha, a mente como objeto de observação. Certo? E nesse nível, cada um mais profundo que o outro. 2.53. E então, dharana shucha yoginat. Manashaha. Então a mente se torna capaz de concentrar-se. 252, 253 é a ponte, a ligação, o ponto central. Poderemos até unir ainda 251, momento em que a respiração é transcendida. Ou ela se torna o objeto já de observação. A própria movimentação respiratória é agora objeto de observação. Certo? O físico está totalmente observado. E sendo objeto de observação, ele é então desligado. Você não se observa mais a respiração. A respiração é o campo mais sutil que nós vamos ter ainda fisicamente trabalhando. Vamos ter que agora entrar para a mente. A respiração fluindo, a respiração ocorrendo, consciente. Certo? Você vai levar a consciência para dentro, um outro campo, do pranamaya para o manamaya, coxa. É ali que começa justamente dharana, a concentração. Então, observe que tem a ponte aí, o pratyahara, a introspecção, ocorrendo nesses dois sutras, 252, 253, 254. Swavishaya asamprayoge chittasya swarupa anunkara viva indriyanam pratyahara. A retração dos sentidos é como uma imitação da forma intrínseca da mente. E isso acontece quando cada um dos sentidos está desconectado de seu objeto. Ou seja, o foco agora já não é nem mais a respiração. Fisicamente ela está ocorrendo. O campo mental é física sutil. A respiração é física ainda. Mental, aliás, física, funcional, órgão, existe um órgão ocorrendo. O processo respiratório depende de órgãos físicos. O processo mental depende de órgãos sutis. Então, nós estamos aqui separando os objetos de a observação físicos. Eles alcançam até a respiração. A partir dali, entramos em introspecção. Deixa-se a observação dos objetos físicos e passa a observar os objetos mentais, buscando então seu eixo central. E 255. Tata paramavashyata indriyanam. Com isso se obtém o supremo controle dos sentidos. É onde Patanjali conclui então aí o segundo pada, né, a completa concentração ou completo controle dos sentidos é adquirido a partir de pratyahara. É necessária introspecção para que a energia, o foco, todo o direcionamento que estávamos colocando nos objetos externos sejam agora transferidos, direcionados, revertidos para uma concentração interior, iniciando-se com observação dos objetos sutis. Por isso que ele falou de samskaras, observar essas impressões, observar o inconsciente, desbravar o inconsciente, que Jung chamou de função transcendente, né? À medida que o consciente vai ganhando espaço, ganhando campo que antes era do inconsciente. Então aqui nós terminamos o segundo pada e aí seria interessante fazerem uma leitura acompanhando também as explicações de cada um desses sutras. E qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Estaremos ali tentando esclarecer mais o que for necessário com relação a esse segundo pada do Yoga Sutra de Patanjali. Muito obrigado pela atenção, bons estudos. Om Tat Sat.